Bom dia, chegada 251, eco confere. Um minuto, cópia. Guardando para cópia, chegada 251. Como cópia. Guarulhos, autorizado e apoio Luna 0 até Taubaté, nível 3, venha 0. Decolagem piscina 0, primeira curva à direita da Hélio da Motiva. Transponder 5542, controle Salvador 1202-8. Cotejamento correto, 6251, no chama pronto. Other ground, good morning, go. 1229er information echo destination São Paulo, ready to copy. So 1229 information Foxtrot, PH4, Sierra Bravo, Sierra Papa, via flight plan, Rouge, first area, Tesla 10, after Cordial flight plan. Flight level 360, departure from runway 10 after departure, first turn to the right, dial departure, much of a transition. Squawk code 5543. Departure level control, 1230.80. Flight level 360, first airway, Upper Zulu 10, via São Paulo Congonhas, take off runway 10, turn right, dial departure, much of a transition. Squawk 5543, departure control, 1230.80, go 1229. We'll back a retract to Tonara, call Mirage for pushback and setup. Starstone, go 1-2. ground, go 1229, you request pushback and set up position 10. Yes, come on, right, that's going to 29. Don't forget, 2129. Autorização, meu papo. Não, é 620 Guarulhos, copia. 2160 para a Copa Chame 1, 2-1-1. Salvador, dá 3-1-7-1. Tomação, é 620 Guarulhos, copia. 3171 no Guarulhos, autorizado via 3110 até Taubaté, nível 320. Saída da Elo da Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5547, controle Salvador 120, décima 8. 320 Guarulhos, autorizou 10, Taubaté, na da Elo da Motiva, 5547, transponder 208.3. 3171, correto, chame o tempo. Port aboard, 4 hours 23 minutes, Honduras, diverging Campinas. This is not attack approved. 2 road and pass 1-0-0, I have April 1 attack to India. At Hilton Branch, Hotel 1-1 at this moment, 5 communications 0-2. April 1, India, hold the point, warning. Next time, bye-bye. está com 143 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando da Alemanha. Como táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 no táxi Índia, ponto de espera para o 1895, Senegal na 012, bom voo. Táxi 12, táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1895, Senegal na 012, obrigado, bom trabalho. Bye bye. Pitch your niner dial departure passing 1,400 feet. Go 1229 scope code 5543. Clock screen 5543, go 1229. Go 1229, with a contact on the pattern, climb to flight level 360, enter 2000, clear flight, later position. Climb to flight level 360, after 2000, direct to leader position, go 1229. Medo 51, decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus, 05 nós. Livre decolagem, pista 10, chanel 2. Hey there, 1229. 251, decolada 35, controle 1208. 208, controle Salvador, Xené 6251, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, Xené 6251, passa 1500, dial. Xené 6251, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída da EL após 2000 pés, autorizado líder. Natel 360, saída da EL após 2000, direto lento ao Xené 6251, obrigado. 3129, clear flight Posman position, Papa Oscar Sierra Mike Uniform. Direct to Posman position, 1229, bingo. Gol 1229, contact Recife Center, I sequence 125.1, backup 132.25. 125.1, backup 133.25, go 1229, bye bye. Bye bye. BR-251, na chama centro Recife na frequência 1251, alternão no 3325. 251, 3325, Recife, chama 62, 51, bom dia. Bom dia. estacionamento na 3178. Autorizado, chame táxi. Camarada. Altax 3171, tá com 206 a bordo, 3:30 da galera. 3171, táxi aprovado até o ponto de espera da Pista 0, via Pati 1, táxi Índia, ponto de espera até o Yolo 1895, Penhagão na 012. 5-7, transferiu 190 para 160 para o centro da Foxtrot. 3517, aciona identificação, chegada a peça autorizada, deixa para 4 mil pés, ajuste na 012, sem restrição de velocidade. 4.012 na bomba, sem restrição de velocidade. 3517. Pode esperar, tá 3171. 3171, autorizado ali, decolar, pistola 0, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado, decolar, tá 3171. Decola 202, controle no 208. 208, bom dia. Azul, SAR 3171. Zona 71 no contato radar na decolagem, subavia Salvador para o nível de voo 320, após 2000, obrigado Leda. Sael, só que 320, 2000 Leda, obrigado, tá, 317. Sou Salvador contigo, 1961. Leão autorizado, Galeão, via 3908-57 até Moço, nível 360. Saiu do Gael, Lebirume, primeira curva direita. Transponder 5565, controle Salvador 1208. 517, desça para 2000 pés, o ajuste 1012, obrigado final do procedimento LSX-ray, reporte quando estabilizado. 2000, reporte estabilizado até